Gouveia. Azul 4082, final ILS 7 milhas. Azul 4082, ciente, aguarda autorização de pouso número 2 para pouso. Ciente, aguardando, contato. Garoto, grato. 3290, tráfego ultrapassado, desça para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, vai reportar estabilizado no ILS X-Ray, então 3290. 3290, informa o tráfego adicional, sua posição de 11 horas e 5 milhas, está efetuando descida, Charlie 208, está passando 050 em descida. Ciência 3290. Controle ao voo 9192 da Papapá, cruzando 200 para o Santos. Voo no 962, aciona a identificação, desça para o 050 via Mari. 050 na Mari, 962. Tango Delta, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 9. Um no 62, no solo 52, libere a pista direita, taxiway e Fox Trot, chame solo 121 no decimal 9. Solo 19, obrigado, tango 62. Aqui. Retorno 3-4, retração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 3-5-0. Esquerda na 3-5-0, retorno 3-4. 2, autorizado táxi via Alfa, reportando táxi e Juliette. Alfa, vai reportando a Juliette. Táxi 1556, 174, 325, Fernando Campina. Autorizar táxi até o ponto de espera via Pat 1 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste altímetro no 019. 319 autorizado, Pat Índia 1895 por semana, voo no 4, 1556. Voo 1162, após a passagem do bug na companhia frente, autorizado ingresso via Juliette, portão 10. Após a passagem da aeronave da companhia, segue Juliette para 10, o nome número 2. Dizer. Os tráfegos não visual da 234. Azul 4207, estamos centro Recife, frequência 1251, alterna 13395. 1251-3395, boa, 4207. Papapá, Lima, Lima Fox, prossiga. De solo 1219. Lima Fox, o pé até 4 mil pés, ajuste no 019, prioritado. Insta, controle solo 1219. 219, boa, azul 4070. SAM 3895, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 20 graus, no 29. Estabilizou, SAM 3290. 3290, completa final, chama a torre 1895. 1895. Terra Tango Delta, tráfego informado ultrapassado, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 9, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil, tráfego ultrapassado, vai reportar estabilizado ILS. Retorno 3-4 para o localizador, curva direita para o 1-1-0, reporte estabilizado. 1-1-0, reporte estabilizado, 3-4. 3290. Salve, Uno 556, pronto no zero. Uno 556, mantenha um ponto de espera. Controle, autoriza 2000 por Netuno 34? 34 autorizado, 2000 pés, ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pro ILS, ILS X-Ray, o 34. Pós autorizado, tá 3290. Está para o nível 050 via Mari. Da 3895, contato radar, se mantém 320, após 2000 pés, boleta. Após 2000, boleta, partiu para 320, Terra Tango Delta, controle. Terra Tango Delta, controle, estabilizado. Delta, para informação da torre, vai prosseguir para 1-0 ou para 1-7? 1-0, Terra Tango Delta. Completa final, chama a torre 1 no 895. 895, boa. Retorno 3-4, reposta estabilizado, está autorizado ILS X-Ray, pista 1-0. O procedimento reportará estabilizado, 3-4. Cabal, meu Serra Tango Delta, continua a aproximação, aguarde de autorização de pouso. Bono 156 autorizado, alinhário, manter agilizando decolagem, sim, que é autorizado? Zero, mas agilizando decolagem, Bono 156. Bono 156 autorizado, alinhário e decolagem, funcionou zero, vento no 30 graus, 109. Informo o tráfego 1 milha de distância. Gente, dá, já alinha em linha de rolagem, Bono 156. Então, 3290. É 6356, aciona a identificação, desça para o nível 060 via chegada Mari. 060 via Mari. Lima Fox, controle. Escuta. Confirme, é Papa Tango ou Papa Romeu? Papá, papá. Papá, papá, Lima, Lima Fox. Preparação para o sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limite ao localizador. 360, limitado lote Lima, Lima Fox. Então, eu só confirme o pátio após o pouso. Pátio 5, já pego o delta, já abaixo pra lá. Gente, agora a pista livre. Vamos parar. Daniel. Prepare a saída da El, Leda, Irume, aguarde cópia. Ok, está no aguardo da El, Leda, Irume, 6213. Passa a Juliette visual com Gol, está na 3290. Está 3290, após passagem do Boeing da Gol, ingresso Juliette, portão 02. 08, bom dia. Voa Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado ILS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. 2000, voando Duna, autorizado o procedimento X-Ray, 962. Avisor Tango, autorizado alinhar e manter a pista no 0. Chato Radar, subir mantenha 360, após 2000, voa Leda. Ok, sobre o 360.2000, voa Leda, o Gol no 556. Tema Lima Fox, informa a velocidade de cada. Estado de 210. Reduza para 1809, Lima Lima Fox. 809, Fox. 334, voa LS. 34, completa final, chama a torre 1895. Torre 1895, DP34, bom dia. Bravo Tango, informo que após decolar irá manter pro até 2000 pés. Bravo Tango, informo que após decolar irá manter pro até 2000 pés. Decolagem autorizada, pista no 7, vento no 30 graus, 1039, Bravo Vitor Tango. Netuno 3-4, estabilizado na ILS, baixado e travado. Gente, Netuno 3-4, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 3-4. Serra Tango Delta no solo 04, ao livrar à direita, taxiway Delta, chama o controle solo no 21-19. Papapá, Lima, Lima Fox, pro localizador, curva direita, pro A1, 25, desça para 3000 pés, ajuste no 019, reporte estabilizado. A3895, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 133, décima 95. A3216, reduz a 2109. 2109-3, 2109. Contorno Pátio 1, repórter Salima. Contorno Romeu Bravo e Tortango, decolada 05, mantém pro até 2000 pés, chame controle, Salvador 1, de 0.8. Mantém pro até 2000 pés, chamando o controle 1208, muito grato, para trás. Netuno 34, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 1 no 39. Pouso para Netuno 34. Esquerda, pro de Momo. Vai manter até 2000 pés, até esquerda, pro de Momo, graças a Deus. Já pronto, 4? Pronto, 4. Na 6213, autorizado Galeão, rota. Rota November 857, move. Nível 360. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda e Irume. 5440, o transponder, o controle, Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Galeão. O Chené 6213, correto. Deixa meio aguarde para o Unifusbeck. Ok, aguarda para o Unifusbeck, o Chené 6213. Fox, como é? Lima, Lima Fox, desça para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2000, reporte estabilizado. Tango Delta prossegue Lima Mike até a Quebec. Na Quebec chame a torre 118.95. O China 6213 está autorizado para o Quebec, repate pronto o táxi. Está autorizado para uma táxi 6213, na 8. Papa Tango Tango Guardia, na 32 no 6, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 9, autorizado ILS X2 pista no 0, reposto estabilizado. 2000 autorizado X2, na 32 no 6. 62, estabilizou, baixou e travou. Agora 215 no aparelho. 3565. Papa Papa Tango Tango Guardiana, identificação. Tango Tango, contato radar 66 milhas nordeste do Oeste Salvador. Mantenha a proa do VOR, reporta para descida. Prole 556 agora. Venha, prossiga. Ele agora é na proa de Porto Seguro. O meia chama o centro Recife, na frequência 1251 e solicita a proa. 251 Lima Fox. Você escuta, né? Estabilizou agora no LS. Lima Fox, completa final LS, chama torre 1 no 8, 95. Boa tarde, Lima. Lima Fox, estabilizado com o localizador. Boa tarde, papapá, Lima, Lima Fox, confirma intenção de pouso. A gente reporte para o cancelamento do plano. Lima, Lima, só se confirma o tipo de equipamento. Um Alfa Charge 90. Gente. Uno 790 autorizado a alinhar e manter, pista no zero. A Tango Tango, desça para 4000 pés, ajustando 0 no 9. 4019, para cancelamento Lima Fox, circular para o 17. Papapá, Lima, Lima, Fox, plano instrumento cancelado, zona 5, nono, curva à esquerda, circuito pela direita da pista no 7, chame final, baixado, travado. Para o final da 7, baixado, travado, Lima, Fox. Ou 1962, no solo 11, direita, taxa e Fox, trote, olho pra, chame controle solo, 1219. Livrando, olho pra, 1219. Lima, Lima, Fox, confirme o pátio após pouso. Aero está. Condição de base curta para pouso 997? Afirmativo, agora. Gol 1790, decolagem autorizada, pista no 0, vento 120 graus, 149. Gol 1962, taxi Civia Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 992. autorizado habilitando, tá 3296. 3296, completa final, chama a torre frequência 118.95. 3296. Sané 6356, desça para 2000 pés, ajustando 019, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2109, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Aéreo 2590, aciona a identificação, desça para o nível 050 via chegada Mari. San 32 no meia, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continua 6213, livre táxi, Apatio 1 Índia, ponto espera 10 Torre, 118, decimal 95, ajuste ao time 1099. 119, livre táxi, Apatio 1 Índia, ponto espera 18954, na minha 213. Livre Tatango autorizado, direto. Direto, Chino, grato, braço e dança. Controle, bom dia, com 1790 na PUCA. 1790, contato radar, também mantém o nível 370, saída PUCA. PUCA, 370, 790. Subida PUCA, Jamo, Aru, aguarde cópia. PUCA, Jamo, Aracaju, aguardando cópia, 1864. 1962, próximo, Juliette. Com 1962, de passagem ao X-Bus da Avianca. Ataxando para o ponto de espera da 1-2-0, após o mesmo ingresso, Juliette, portão 07. Após a aeronave da Avianca, ingressa para o 07. 902. Salvador, bom dia, gol 1621. Gol 1621. Aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajuste no 018. Via bom. Boa bom, 4.000. Acertando desvio, gol na 790, à esquerda, 5 milhas. 790, ciente, reporta retornando a rota. 790. Número 2 na sequência, aguarde pista livre. Levante eu, aguardando a pista livre, ouça. Pista Tango, passa nível 140, chama o centro Recife, frequência 1288, alterna 1260. 1288, alternando 1260, com Recife, grato, bom trabalho, bora acertando. Primeira curva direita, corrigindo, primeira curva esquerda, subida PUCA, Jamo, Caju, eu presumo 17, Orago, após direto. 5454, transponder, o controle, Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Maceió, nível 350, decolada 10, primeira esquerda, PUCA, Jamo, Aracaju, após Upper Zulu 17, Orago, 5454208, gol 1864. 1864, correto corrigimento, parte pronto, pushback 04. Foi caralho. Meia no solo, causa no meia, direita, taxa Eco, 1219, controle solo. 209, boa. Puxa na 6356, pouso autorizado, pista no 0, vento no 3, 0 graus 1, 19. Ele é pouso, puxa na 6356. Para o congestionamento no 864. Ah, maravilha. Congestionamento. 864, aguarde para mim, pushback. Guarda. Salvador, esse ano é 6254. Vicente, da Quebec, autorização. Bom. Oceanair 6254, autorizado Rio de Janeiro, 360 é o nível. Decolo 110, primeira curva direita, saída da El Leda, Diné. Diné intercepta o piso 44, Alfa Delta Alfa. 5464, Sanfonda, controle Salvador, 120, decimal 8. Lima, ativo 360, confronta, contato 120, pela curva direita. Diné, El Leda, Diné. Atenção 44, Alfa Delta Alfa, aldeia. Transponder 464, controle 361-1208. O Janel 6254, correto com o atendimento, reporte pronto para o Chibec. Passará, por favor. Boa noite, 64, eu falo. Boa noite, 64, prossigo. Após o pateamento do Edbus da Tano 03, está autorizado para o Chibec, reporte pronto para o táxi. Áudio Tano 3, prossegue, boa noite. 864. Colagem autorizada, pista no zero, vento no 3, 0 graus, 1 no 3, no azul, chanel 62 no 3. Amador, Haroldo, chanel 63, 56, livrou na sua escuta. O chanel 63, com meu táxi de alta, pode ser da Juliette. Pode ser da Juliette, chanel. Está passando agora 4.500 pés, está na 4.000, condições de guarda, para o povo na 1-0. Alfa Tango Tango, regra de voo modificada no 520, desça para 1.000 pés, ajuste no 0 no 9, Salvador, proda rotatória. 1.000 pés, proda rotatória, Alfa Tango Tango. Salvador, muito boa tarde, essa é a 62 no 3. Na 6203, contato radar, submantenha o nível 360, após 2.000 pés, voa Leda. Após 2.000, voa Leda, subindo para o 360, chanel 6213. Aérea 2590, desça para 2.000 pés, ajuste no 019, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2, 1, 0, 9. Esse mesmo, né, Beijão? Decolagem 1, 0, primeira curva direita, saída coral, voo 577. O transponder 0260, controle Salvador 120, décima 8. Azul 4463, correto cotejamento, rebote pronto, pushback. Tá, o nome 864 da Gol. 151 a bordo, 2 horas e 20, só traz nós juntas, pô. Gol 864, livre o táxi via Índia, ponto 010, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 08. 018, Índia 1895, obrigado. Aciona a identificação, desça para o nível 050, motor de mare. 050 na flor de mare, azul 4075. Eu até o meu voo está livrando o Rio Vermelho, vai voltar para a Inimar pela hora, para o Itapuã. Para o Itapuã. Então, meu voo ciente, reporta através do Pitaçu. Bota na Pitaçu até o meu voo. Oito 864, autorizado alinhar e decolar, pistando zero, vento 120 graus, 13 anos. Livre alinhar e decolar, 864, pistando zero. Era 2590, completa final, chama a torre 1 no 895. Bom no 621, desça para 2000 pés, ajuste no 09, autorizado ILS X8 no 0, repasse estabilizado. 2019, repasse estabilizado X8, igual no 621. Era 2590, continua a aproximação, guarde pista livre, banho da Gol, iniciando o relógio. M2113, faça nível de voo 150, chama o centro Recife, frequência 251, alterna 13395. 251, 3395, alterna 6203, obrigado, uma boa tarde. Derro meu voo, está no através do Pitaçu. prossiga para o controle. O hotel Romeo Golf está na Praia do Pitaçu. Hotel Romeo Golf, chama a torre Uno no 895. Série 2, Hotel Romeo Golf. 0 graus 1, 2, 9. Torre Papá Romeo, Hotel Romeo Golf. Hotel Papá Romeo Golf, Torre Salvador. Passou através do Pituaçu, está com protocolo Itapuã. Retorna aí e marca, Hotel Romeo Golf. Gente, Hotel Romeo Golf mantém o farol de Itapuã, aguarde instruções. Vai manter o farol de Itapuã, aguardando o Hotel Romeo Golf. 36350, 8 lembra. Alfa Tango Tango, chama a torre Uno no 8, decimal 9, 5. É, Alfa Tango Tango. Ok, papá, papá, Alfa Tango Tango, ajuste o altímetro no 0 no 8. Faça um 360 pela direita na rotatória. Aí, reporte reinterceptando o final, 1 no 7. É, a nossa força será na 1 no 0. Se possível. Gente. Repetui o 360, aguarde instruções. É o número 2 para pouso na 1 no 0. Yes. 0, aciona a identificação, desça para o nível 050 via chegada a mão. 050 a mão, 230. Controle 08, está na rota. Próximo lançamento para aqui. 08, nível lançamento. Lançamento 08. O número 2 não estabilizou? Ah, puxa, o meu 21 estabilizou. Meu 21, torre 1, no 895. 4 Tango Tango, intercept final 1 no 7, aguardando para girar base, pistão 1 no 0. É, Tango Tango. Série 2590 no solo 31, no livre à esquerda, taxiway hotel, ao estacionar a frequência livre. P3, autorizado pushback, reporte pronto, táxi. Meia dois 21 na escuta? Bom dia, Torre, na escuta. Bom dia, Gol, no 621, no pista livre, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 149. Livre, pouso no 0, 621. Agora está no farol Itapuã aguardando, visual coordenado na final. Então, meu Golf mantém o farol de Itapuã em chamada de 3 minutos para efetuar o cruzamento. Mais 3 minutos, aguardo até o meu Golf. Prossiga para a série 2590. Graças a final da 1-0, a retaguarda do Bangra Gol. Intercept final no 0, aguardando pista livre, Alfa Tango Tango. Tango Tango. 0 autorizado, Recife, nível 370. Rota up do 1 a 7. Decola da 1 no 0, primeira curva esquerda, saída Pucajamo, Caju. 5507, ao transponder, controle de Salvador, 120, decimal 8. Thank you. confirmo, Porto Aéreo 2590, correto cotejamento, pode pronto para o acionamento e táxi. Uno no salão 33, direita, taxiway Echo. Ao livrar, chame controle solo no 219. Echo 219. Para final da 110, baixar trabalho Alfa Tango Tango. Ingresso final 10, Alfa Tango Tango, aguarde pista livre. Uno 864, chama agora o cimento Recife, 126.85, alter 125.45. 2.85 ou 12545 ou 1864. O Otão Romeu Gol Visual com Charlie 402 final 10. Ainda não está visual, Felipe. Ok, tráfego já ultrapassado, autorizado o cruzamento da final da 10, Hotel Romeu Golf, chame livrando. Autorizado o cruzamento, já está visual o Hotel Romeu Golf. Azul 4463, livre táxi a Índia, ponto 010 Torre, 118, decimal 95, ajuste altímetro, 1098. Azul 4463, azul 4463, azul 4463, desce para 4 mil pés, está presente, vai direto do Duna. Altímetro 1018. Confirmando 4000 direto do Duna, 1018. Correto, passarei 2230, está presente o direto do Duna. 2230, Duna 1018. Alfa Tango Tango no solo 35, direita, taxiway Delta, chama o controle solo no 219. 050, reduz a velocidade 220 mais. 620, descendo pra 0209. 62, Juliette, portão 09. Trono 6209? Afirmo. Muito obrigado, segue Juliette até o 09 na escuta. Alfa Tango Tango, Alfa Kilo Pat 3. Azul 4463, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1-1, 0 graus 1, no 59. O Golf não atrasa para reportar no setor, chame solo controlado em remar. Parar no solo controlado até o meu Golf. 2067, autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Decolagem pista 1-0. Primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Mótiva, Pesulo 1-0, rota do plano de voo. 5472, transponda e controle em Salvador 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 340, Pesulo 1-0, Deplado 1-0, por prova direita na saída da El, Leda, Mótiva. Módulo 5472, controle saindo 208, voo 2067. Voo 2067, correto, cotejamento, reporte pronto, pushback. Pushback pronto, voo 2067. Parede 2230 está autorizada a final do procedimento elétrico, que está no 02 para 2100, altimetro 1008, reporte estabilizado. 2000 pés, 18, autorizado ILS, reportará 2230. Salvador, bom dia, azul 4463, na Coral. Azul 4463. Boa tarde, contato com radar na decolagem, suba para o nível de voo 180 na saída Coral. 180 na saída Coral, azul 4463. Guardião 08, frequência livre para Pouso, Vera Cruz. Azul 4076, chama agora a torre 118, decimal 9. 1895, 4076. Até mais. Torre Salvador, boa tarde, azul 4076. Azul 4076, boa tarde, tráfego avistado, cheque o trem, pouso autorizado, pista no zero, vento 1-0 graus, 149. Teve pouso na 1-0, azul 4076. Desça para 3.100, altimetro 1.098. 3.1.098 para 3.804. Vamos, Salvador, boa tarde, tá 3.283, informação Romeu para Brasília. 3283, autorizado Brasília, nível de voo 360, rota Upper Zulu 17, passo conforme o plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída agora, eleva. 5506, transponder 120, decimal 8, controle. Chegado, a chegada 3304. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Aqua, eleva. Gente, autorizado nível de voo 360 para Brasília, via rota do plano, eu fiz o Lu 17. Decola da 10, na saída águas, transição eletra, acionamento 5506 e o controle em 1208, tá 3283, tá na ponte 2. Tá 3283, correto, cotejamento, você pode pronto, chubé. Tá pronto, tá 3283. autorizado, 2230, passareto. Espera aí, 2230, chama agora a torre 118, décimo ao 95. 1895, obrigado, boa tarde, 2230. No solo 4, 3, direita, taxi eco, controle solo 121, décimo 9. 121, décimo 9, azul 4076. Autorizado o acionamento para o táxi. Torre 118, décimo 95, ajuste altímetro 0 noite. Falou muito boa tarde, o azul 4076. 4076, taxi de Alfa, 476 da Juliette. Confirme, via Alfa antes da Juliette. Afirmo? Alfa antes da Juliette, azul 4076. Autorizado Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, azul 4076. Puxa, acionar alta 3283. O 3283 aguarde para o pushback. Guarda. O sentimento confirma é portão 01? Afirmo. Obrigado. Estabilizado, 3204. 3804, torre 1, chuva leve, operação visual, chame torre 118, decimal 9. 3283, autorizado para o pushback, pode ir para o táxi. Vai voltar para o táxi, 3283. Uno a bordo. Táxi aprovado, até o ponto de espera da hotel, chame para o ingresso na piscina 0. Passarela 2230, no solo 47, direita, táxi e eco, controle solo no 219. Eco Libra 209, Passaredo 2230. Torre San 3804. San 3804, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus, 139. Teve pouso, pista no zero, tem uma olhada? Negativo. Escola. Salvador, gol 1867, boa. Cliente da autorização. Da Quebec, autorização Brasília. Gol 1867, autorizado Brasília, nível 360. Rota para o 17, após o favor. Decola da 10, primeira curva direita, saída água por elétrica. Fit 515, transponder, controle 120, decimal 1. Zero para Brasília, decolada 10 com curva à direita. Rota Zulu 17, saída Arba Elef. Aciona 35, ONU 5, 1208. ONU 867. ONU 867, o transponder é 5515. Correção, 5515. ONU 867, correto procedimento, reporte pronto, feedback. Botará. Para ingresso na Juliette 2230. Passarela 2230, ingresso Juliette, remota 12. Juliette para 12, 2230. Chanel 6254, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. E mantém 54. Está 3223, para o B de 170, autonomia de 315, alterna com 15. 4 no solo 50, direita taxi Eco, no 219, controle solo. Eco 219, está 3204. Detalhe da ponte espera, 10895, está 3283. Na 6254, decolagem autorizada, pista no zero, vento 120 graus, 119. Decolagem 254. Alfa, reporte antes da Juliette. E Alfa, reporte antes da Juliette, na 3204. Azul 4463, serviço de radar encerrado, 59 milhas, sudoeste de Salvador. Mantém o nível de voo 180, chama agora o controle Ilhéus, 120, decimal 1. Fez 283, mantém um ponto de espera, o número 2 para decolagem. Acho que nós somos o número 1. Negativo, aeronave militar no taxi, até aguardando. Ah, tá ok, sim. Passarela 2590, autorizado ingresso via pista até a cabeceira 10, chame a linha de pronto. Chanel 6254, decolado 52, controle Salvador 120, décima 8. 208.